1896, prossiga na descida para 2000 pés. Reporte estabilizado na LS. O 9085, veteração para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. Aos cruzaram meia direita, 121 Uno. 1095, o Gol 9085. Tá certo, obrigado. O 9085, reassuma a navegação, voa para Pelo e desce para 3000 pés. O ajuste no 095. Sim, Gol 9085. Salvador, bom dia, Xené 6200, informação Lima. Xené 6200, aciona identificação autorizada chegada Mari, desça para o nível 050, ajuste na 095. 050, 1015, o ajuste, alguma possibilidade para o ITAP? ITAP está presente, o Xené 6200. Grato, ITAP, 6200. Confirme a mínima limpa. 209. Cruza para a mínima limpa, 9085. 209, igual 9085. Rodão, é o guardião da avenida. Prossiga. Decolou da avenida paralela, vai pegar a proa norte, sem cruzamento de Sintra, para não interferir, e depois prossegue com a proa de Camaçari para o local de operação, ver se tem mais alguma vítima aí, precisando de socorro. Guardião 02, está presente autorizado. Mantenha a escuta. Presente então, está pegando por isso, Camaçari autorizado, mantendo a escuta e agradeço. iniciar a redução, tá? 3896. Ciência. Confirme o POB. POB no momento 05. Ciência. Gol 9085, redução para 1809. Tráfego que precede na aproximação está agora em Duna, 7 milhas e meia do seu tráfego, é um Airbus 320, passando 2 mil pés para 2 mil pés, com 200 nós e ground speed. Ciência, reduzindo, gol 9085. Então, 3896, passa a Duna, completa a aproximação, torre 186. 186, obrigado. 9085, desça para 2 mil pés, o ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado na LS, que se rei da pista na 0. 2000 vai informar estabilizado, na 085. Estana 3896, passando externo, baixar travado. 3896, pouso autorizado, uma centena com 15 nós. Tive posto, 3896. Vinha confirmando livre pouso, uma centena com 15 nós, 1.500. O ajuste no 095. 1.095, tá livre pouso, tá 3896. Estabilizado na LS, bom, 9085. 9085, passa a Duna, completa aproximação, torre 986. 86, obrigado. Salvador 9085, bom dia, estabilizado em LS. 9085, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 9085, pista livre, 9085. Correção, o SNM 200, desça para 2 mil pés após o TAP. O ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado na LS, que se rei da pista na 0. 2 mil após o TAP, 1015, reporte na estável 6200. Salos 14, direita, 1211. 1211, 19085, cheque o trem, tem livre pouso pistola 0, uma centena com 15 nós, 1015. Pouso autorizado. Marcelo Travado, livre pouso com 9085. Na região do Paulo Sobradinho, liga a marca ali, já ligou com o local de pouso, 3 minutos para pouso. Gente, 3 minutos a partida presente, pouso ao 1419, tem frequência livre. Direito no 211. 211, obrigado. Estabilizando visual com 2 de julho, Chanel 6200. Chanel 6200, completa aproximação, torre no 86. 86 hoje, obrigado. Bom dia, torre, Chanel 6200. 6200, reporte externo, baixado travado, muito bom dia, o ajuste no 095. Portal externo. Passou o travão, passou o externo, Chanel 6200. 6200, livre pouso 10, uma centena com 15 nós, 1015. 1015, livre pouso na 10. 060, bom dia, senhora identificação. Autorizada a chegada Mari, voa a ITAP da presente. Desça para o nível 050, ajuste na 095. ITAP 050, 1015, 4060. O 4060 tem condições de evitar reduções até o nível 100 e após o nível 100, manter 250 nós até a próxima duna? Afirmativo. Vai acelerar para 300 nós, ok? O 4060. Gente, grato. Alinhar e decolar. 120 graus, 15 nós. Alinha e decola. Pistão no 09. Salvador, muito bom dia, Xané 6255, quem tiver informação, Lima. Xané 6255, aciona identificação, voando, está voando para ITAP na chegada Mari, desça para o nível 060, o ajuste na 095. Ativo, no 095, o ajuste, 060, descendo no projetante, Xané 6255. Guardião 02, voe para a rotatória e reporte visual com o campo. Aos 24, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, Major. Se a gente quiser, a gente pode manter 300 nós até 8 milhas de duna, sem problema, não temos restrição de velocidade abaixo de 150. Gente, mantenha e aguarde, será reportado quando for necessário redução, o Oceania 6255. Ok, 0 está passando uma centena, será que aqui reduz ou pode manter 290? Se possível, pode manter. Então tá bom, 4060 pode liberar da restrição em ITAP, que é altitude? 4060 está livre das restrições na posição ITAP, desça para 2.000 pés. O ajuste é na 095, reporta estabilizado. Sente 2.000 pés, vai reportar estabilizado, azul 4060. Controle Salvador, Bruno 983, cruzando 030. Bruno 983, acione de correção, contato radar, suba para nível 360, saída da Delta. 360 no Dael, 983. 983, suba e mantenha o nível 340, restrito pelo centro. 340, restrito, Bruno 983. Motor de Salvador, bom dia, Bruno 738, passa nível 226 para o 290, sem ter informação alta. Bruno 738, acione identificação autorizada chegada à mar e desça para o nível 080. O ajuste na 095. Chegada à mar e desça o nível 080, ajuste na 095, Bruno 738. Guardião 02. Guardião 02, confirme visual. Frequência ali, correção, torre 986. 18,6 graus. 255, desce para 3.000 pés. O ajuste na 095. 3.000 pés, está livre da restrição de ITAP? Está livre das restrições de altitude e velocidade na posição ITAP. Fechando a 6255. Positivo, 6255. Do GRE, o vento 100 graus, 971. 100, 971, reportar na final para o estado do GRE, guarda 102. Pode deixar, pegou, 9738. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207, que é a sua espera do GRE. Azul 4207, bom dia, linha e decola da 10, o vento 100 graus com 18 nós. 050, ajuste na 095. Este é nível 050, ajuste na 095, na 732. Zona 738, confirma indicada. Certo, ela furou direto, agora teve que aumentar a velocidade para manter o perfil, Zona 738. Confirma a indicada. 299. Ciente. Evite reduções, tem condições de manter 290 até próximo... Até mais ou menos 10 milhas de TAP? Claro, tem condições. Vai manter 309, o Bono 632. Ciente. Mandou 35220. 35220, aciona identificação autorizada chegada a Mari. Desça para o nível 060. O ajuste no 0 no 5. Bruno 05, partiu da malha até o 060. O 4060 da Azul está passando 3.000 pés para 2.000 pés, está agora 10 milhas de duna, está com 280 nós, pode encher a redução? Afirmativo e reporte estabilizado no ILS que se rei da pista na 04060 da Azul. Gente, vai reportar estabilizado no ILS da 10, 4060 da Azul. Senhor ligou na 732, pode fazer o ILS clique? Afirmativo. Na 732. Bom, então ITAP a gente voa 369 ou 366 direto? Após ITAP, 366. Maravilha, obrigado. No 738, desça para 4.000 pés. O ajuste no 0 no 5 está livre das restrições na posição ITAP. 4.000 pés, no 0 no 5, ajustado, livre das restrições de ITAP, no 738. Azul 4207. Azul 4207, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. 360, Leda Bridge. Salvador, China 6255. Prossiga. Visual no setor, autorizaria a pro de Duna descendo para 2 mil pés? Autorizado. Na presente voa Duna e desce para 2 mil pés. O ajuste no 015. O China 6255 vai reportar estabilizado nele. Ativo, 2 mil pés, 1015, reportará estabilizado. China 6255. Eu mando uma centena com 18 o vento, tá? Uma centena com 18, grato. Sete três oito, desça para 2.500 pés. Correção, 3.000 pés ainda. O ajuste no 095. 3.000 no 095 ajustado, igual no 738. Felipe 5220, desça para o nível 050, o ajuste no 095. Copiou o controle? Desce até 5 mil, até os 50. 050, ajustado no 095. Autorizando o ATAP. Dono 983, Centro Recife no 251, no 3325. 251, 3325, boa tarde. Azul 4207, sobe. Desconsidera, o azul 4207. Controle, recebeu o contingente do 5220 da tripla? Prossiga, o 5220. Agradecido, até o 5050, ajustando 095, autoriza a proa da ITAP. Autorizado, 5220, da presente ITAP. Presente ITAP, descendo até o 50, 050. Azul 4060, torre 986. 186, boa tarde, azul 4060. Solo aos 3-2, frequência livre, guardião. Torre Salvador, boa tarde. 4060 da Azul, estabilizado no ILS da 10, a uma milha do externo. Sente, Azul 4060, tráfego já avistado, confirmando baixou e travou? Ainda não, senhor, mas 10 segundos. Sente, reporta embaixo travado, 40-60. Reportar abaixar e travado, Azul 4060. Agora baixado travado, 4060 da Azul. Gente, Azul 4060, autorizado pouso pistão no zero, o vento 090 graus com 1 no 7 nós. Autorizado pouso no zero, 4060.